Para o táxi, gol 1764, 58 a bordo, com fim 410. Destino, decimal 4, 119, decimal 35, faça um bom voo. A zero, saída da EL. 360, subida da EL, solicita desvio à esquerda, senhor. Autorizado desvio 8002 após da EL. Autorizado desvio após da EL, 8002. 86, obrigado, uma boa noite. Está completamente visual, se autorizado, ingressa na base pela direita no CEP. Posição 3, 897, posição número 2, puxa bem a sala. Posição 3897, codênica de solo, que após estação, aguarde, mantenha a posição. Guardando. Bom, 601, né, desculpa. Passemos, dono 601. Confirme, já está iniciando agora. Solo 3629 para o táxi, com autonomia de 0425. O POB 54 alternando o Galeão. 3629, táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie, torno no 8, decimal meio, o ajuste no 0 no 4. Bom voo. 8686, ajuste no 0, 1, 4, 3629. Não, do LS, é o Ládio, foi o Valver. Ele chega. Luiz, que bravo, Zulu, a operação do LS é sem o Ládio. Os primeiros 90 metros da pista no zero estão deslocados. Ok, docente, obrigado. Salvador, muito boa noite, 764, quase na Gol, ponto espera da Delta. 764, ciente, já está autorizado a alinhar e decolar. O vento é 1,10 graus, meia dúzia de nós. O ajuste é 1014, atento à pista molhada, escorregadinha no primeiro e último terço. Está autorizado a decolar, gente, está 10, o gol 764. 3897, coordenando com a equipe de solo, que após o início do táxi do Bang da Gol, no setor retaguarda, está autorizado para os pré-estacionamentos. Chame táxi. Quem copiou a instrução, chamar a táxi 397. Então 8002, chame agora Recife, frequência 1228.8, alterne 1-3325. Gente, 288, alterna 3325, Recife, bom dia. Bom dia. Para o táxi, o gol no 601 com 139 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Campinas. Gente, gol no 601, táxi via Índia, Alfa, quando na Charlie, torno no 8, decimal 6, o ajuste no 0 no 4, dando passagem ao R2 da Tocaxiana agora à direita. Índia, Alfa, o ponto de espera, torre 1186, ajuste no 0 no 4, dará passagem ao R2 da Tocaxiana, gol no 601. Salvador, boa noite, 3629, ponto de espera, 1-0, pronto. 3629, alinha e mantém. Alinha e mantém, 3629. Gol no 764, decola de Salvador. Agora aos 1-4, chame o controle, 1-9, decimal 35, bom voo, gol no 764. 935, obrigado, boa noite. Boa noite. Controle, Bono 764, decolou. Bono 764, contato na decolagem, submantenha 360, cede gole. 360, gole, Bono 764. É autorizada a decolagem, o vento 190 graus, 4 nós, ajuste 1014, tá? 3629. Iniciando, 3629. Oi, Salvador, boa noite, Bruno 601. Bruno 601, observe o deslocamento do Alfa 319, Natal, o senhor ali mantém. Fazer uma live, eu estou autorizado, ele é Matheus 190, Bruno 601. Confirme a aeronave que chamou o controle? É o Gol no 764, na Gole. Teve desvio, Gol no 764, com o tempo por quantas milhas? Ah, aproximadamente aí umas 15 milhas. Copiada, pode levar o Gol no 764. Ok, grato. Para nível 050, chegada a Mário, ajuste no 014. 050 na Mário, no 014, na 3602. Boa noite, 3629. Confirme? 3629. 3629, contato na decolagem, escolha 360, cede gole. 360, gole, 601, está autorizada a decolagem, o vento é 190 graus, 4 nós, ajuste 1014, gol no 601. Decolagem autorizada, 0, ajuste no 094, gol no 601. Do GPS, gol no 273, após pelo, desça para 2500, Serra Vitor 366 e reduza para 2100 mais. É, redução. Aviso algo internacional, isso que Bravo falou. O Isco Bravo Zulu complete a aproximação, torre 18, decimal meia dúzia. 18 meia, obrigado. 9, 4 a bordo, 94, 4 horas e 10 de autonomia alternada galeão para o táxi. A intenção de pouso na 10 mesmo, senhor, devido às condições. Ok, Informo para o senhor que o vento é 190 graus, 4 nós, o ajuste é 1014, 1014. A pista está molhada, escorregadia no primeiro e último terço. Além disso, a cabeceira está deslocada em 90 metros. Whisky Bravo Zulu. Ok, sente nas condições de pista molhada e cabeceira deslocada, bastante escorregadia no primeiro e último terço. Whisky Bravo Zulu está ali no final de 7 milhas. Sente, ainda não o avista, aguarde se avistado, aguarde autorização de pouso. Whisky Bravo Zulu. Aguardando Zulu. Bruno 601, decola de Salvador aos 20, chame o controle em 119.35, faça um bom voo. Bruno 601. Obrigado, boa noite. Controle Gol 1601, decolou. Bruno 601, contato na decolagem, suba ao 380, CD da EL. 380, na da EL 601. No 940, aguarde a FOP Guarulhos, nível 360. Guardado, ainda previsto, vem três? Da Eldiné. Grato. 250. Copiado, 3629, agora Recife, 128.8, alterne 133.25. 228-3325, bom. Confirmado, primária, 128.8. Ok, 288-3325, uma boa noite. Que Bravo Zulu. Gente, o Que Bravo Zulu avistado, autorizado pouso. Autorizado pouso 1-0, Zulu. Vento 120 graus, 4 nós. Ok. 7-3, está efetuando desvio? Pequeno desvio, senhor. Não vai retornar, pro. Aluto, serve do 3-6. No 940, copia. Copia, 40. No 940, autorizado Guarulhos, São Paulo, 360, Aperuíce 50. Decola da 10 com curva direita na saída da EL, transição de NER. Transponder 5015, controle 119.35. Autorizado Guarulhos, 360, Aperuíce 50. Decola da 90, curva direita na da EL de NER. 50-15 no transponder, 19-35 com controle, gol no 940. Ó, é chance pronto para o puxa acionamento, gol no 940. Prato. Sabe 7, a linha mantém. A linha mantém 990 até 3897. Afirmo. Whisky Bravo Zulu, solo de Salvador aos 23. Correção 24. Eis a primeira direita, chama o solo 1219, bem-vindo a Salvador. Ok, pode fazer um backtrack para livrar aqui à direita, senhor? O Whisky Bravo Zulu? Faça, faça backtrack, livre à direita e chama o 219. Ok, backtrack, livre à direita, chama o 219. Obrigado. Controle de Salvador, Delta 3603. autorizado após a posição ITAP, voar o Terra Vito 366 e realizar o RNAV para 190. Após estar autorizado o RNAV, desça para 2500, o ajuste no 014, informe que os primeiros 90 metros da pista 10 estão deslocados. Desce para 2500, após o TAP vai realizar o RNAV para 10, 10014 no ajuste, atende da restrição dos 90 metros, primeiros 90 metros, então 103603. 1273, prossiga com aproximação, torre 18.6. 18.64, obrigado, 273. Voo no 601, chame o centro Recife, 128.8, alterne 133.25. 128.3325, sim. Muito boa noite, com 273, baixou e travou. Informação visto. 176-50, chegada na área, um ajuste no 014. Para 050 na área, 1014, gol 176. 7 decola de Salvador aos 26, o controle. 199-35, bom voo. 1935-3897. Afirmo. Salvador, muito boa noite, TAM 3897. 3897, 340, vigilância. 3897, Diné, Dael, pode ser? Dael, presente. Dael, 3897. Boa noite, Cacá, já 17, aguarde a cópia. Aguardando cópia pra casar 17. Check trem. Baixar travado. Avistado, comandante, pista livre, autorizado pouso, cabeceira a menos 90 metros, a pista molhada, escorregadia no primeiro e último terço, vento 120 graus, 4 nós, ajuste 1014, autorizado pouso. Teste, livre pouso na 10, obrigado pelas informações. Zulu na Lima, chame a torre no 8.3 para prosseguir para a data. Na torre 18.3 na Lima, chame a torre em 18.3. Correção, está autorizado manter a minha frequência via Lima, Mike, Quebec, reporte para o ingresso na pista. Lima, Mike, Quebec, reporte para o ingresso na pista. Tacajá, 17, copia. Cracajá, 17, autorizado Natal, nível de voo 270, via Prewhisky 58, Recife, direto. Decolada 10, com curva esquerda na saída Puca, transição Zipar. Transponder 5002, controle 119.35. Autorizado Natal 277, via Prewhisky 58. Até Recife após direto. Tem mais a curva 1 da 10 curva esquerda após sair da Puca, transição de par, 0021, Cracajá, 17, cotejamento correto, livre acionar o chame táxi. Livre acionar, vai acionar para o táxi Cracajá. Salvador, boa noite, objeto 6708 para Recife, nível 330, com a informação Vitor. O objeto 6708 informa agora o ISC, a informação do ATIS. Pronto, cópia? Tá pronto para cópia o 6708, depois vai ouvir o ISC. O objeto 6708 autorizado Recife, nível de voo 330, via Upper ISC 58. Decola da 1-0 com curva esquerda na saída Puca Transição Aracaju. Transponder 5020, controle 119.35. Autorizado Recife, nível 330. Decola da 1-0 com curva esquerda, Upper ISC 58, Puca Aracaju. Transponder 5020 e controle 119.35. O objeto 6708, correto, chamando para o funcionamento. Chamará pronto para puxa acionamento, web 6708. Whisky Bravo de Luta autorizado o ingresso na 17, reporte livrando pista para a base. Essa porta livrando na base ao Zulu. Boa noite, gol 1-273, livro. Uno 273, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Autorizado via Alfa, mantém antes da Juliette, gol 1-273. Recife, agora, 128.8, alterne 13325. OTAN 3603, iniciando a RINAVE, através de a Vitor 366. 303, torre 18, decimal 6. 386. 3897, Recife, 128.8, alterne 13325. 1288, 1235, boa noite, obrigado, 3897. 176-2500, reporte Serra Vitor 366. Para 2500, reportarei o 366, gol 176. Salvador, boa noite, eu tô 3603, passou Serra Vitor 366, Renato. Zulu? Boa noite. Juliette, gate 06. Autorizando a Juliette, para o gate 06, voo 1273. Tracajá 17, autorizado táxi, reporte para o cruzamento da pista 1-0, o ajuste 1-0 no 4. Táxi, reporte era para o cruzamento da 1-0. Salvador, TAM 3603, passando Serra Vitor 372. TAM 3603, ciência, avistado, autorizado pouso, pista livre, molhada, escorregadia. O vento é 130 graus, 3 nós, ajuste 1014, cabeceira deslocada 90 metros, TAM 3603. Ciência, pouso autorizado 110 com 90 metros deslocado, 3603. Salvador, Web 6708 no gate 4, está pronto para pushback e acionamento. Web 6708, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar para o táxi, Web 6708. De voo 1884, desça para o nível 050, chegada Mari, ajuste no 014. Positivo Mari, no 014, 050, 1884, solicito a RNAVE no 0. Chama 3603, solo em Salvador agora aos 36, livre direita, chame 121, decimal 9, bem-vindo a Salvador. Na direita, 219-3603. Positivo, Goron 824, desce para os 50, chegada Mari. Positivo, copiou também, solicitou a RNAVE, estou no zero. Essa parte eu não copiei. Após, está presente, o ITAP, e após ITAP, serra Vitor 366. ITAP, e após ITAP, serra Vitor 366, 1884. Goron 9-4-0-9-7-9. Goron 9-4-0, autorizado, chame táxi. Para fazer um teste, vai ativar o ponto de espera, vai ter. Sim. Então, 3603, está autorizado para prosseguir no táxi via Alfa, só dando passagem à aeronave da Força Aérea. Confia, vai seguir a aeronave da Força Aérea? Afirmativo, então, 3603. Seguir a aeronave da Força Aérea, 3603. Já tem a posição? Sou Serra Vitor 366. Gente, Golo 776, continue a aproximação, reporte Serra Vitor 372 com trem baixo e travado. 372, portarei. Conseguiu o táxi, é isso? Mano, ruído? É, outras pessoas falando no background. Gente, então 3603, como recebe? Agora, com certeza que está aberto, obrigado. Gente, então 3603, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette, previsto 03, o gate. Alfa mantém antes da Juliette, previsto 03, o 3603.